Portal do Arrocha. E o contato para show é 719-700-8853. Chame não. Você parece sorrir, Você me pisca o olho, você me manda um beijo. Vou de coração, meu amor. Vou de coração, meu amor. Na sala do tempo, eu vejo um momento. Vou de coração, meu amor. Eu vou de coração, meu amor. Vem com nós! Parece sorrir, Você me pisca o olho, você me manda um beijo. Vou de coração, meu amor. Eu vou de coração, meu amor. E ver o sol na sala do tempo, eu vejo um momento. Vou de coração, meu amor. Eu vou de coração, meu amor. Eu vou de coração, meu amor.